060 degrees with 6 knots. Call 024 Airborne 941, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, departure call 024, boa noite, muito obrigado. Call departure, boa noite, é Portugal 024, proceed as clear. É Portugal 024, radar contact, Booker departure, classified level 370. Booker departure, level 370, é Portugal 024. Alô, 896, solicito táxi OB 106 Box 106-1220, Mateó. No 7-1-4. Espera da 10, torre 118.95. O ajuste 10-12. Tem um bom voo, gol 1896. Teve táxi Apache 1 no Índia, pode esperar 10-118.95. O ajuste 10-12, 896 até a volta. São 3520, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, portão 08. Juliette, 08, 3520. 714, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa. Bom voo, 714, decola Boca Jamaracaju. Gol 9714, contato andando decolagem, submantenha 230, saída PUCA. Nós mantém 230, direto no 714. Oceania 2561 no Salvador, Brasília, nível 360, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Brasília, nível 360, via rota Antezulu 17 até Formosa, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Antezulu 17. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5134, força aérea 2561. 2561, autorizado 360 Brasília, via Pernambuco 17. Decola na pista 10, curva direita, saída Arbor, depois voa Elefa. O controle 120.8, transforma 5134, força aérea 2561. Força aérea 2561 no cotejamento correto, no pátio de autoridade, chama pronto para acionamento. Está pronto para acionar, 2561. Ciente, autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, força aérea 2561. Chama, chama táxi 2561. No 896, desça para 2.000 pés, ajuste no 092. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, repasse autorizado. 2.012, autorizado final do procedimento ILS X-Way, repasse autorizado, governo do meio. Decolado aos 47, controle 120, desce 18, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Guaracaju é ponte de do fogo, obrigado. Gol 714, vou direto, Conte. Direto. Ponte. Quer confirmar? Gol 714, autorizado voar direto, Conde. Conde, Gol 9714. Controle de saída, muito bom dia. Gol 1896, cruza 2000. Gol 1896, bom dia. Contato radar na decolagem. Submantenha 370, saída PUCA. Ok, saída PUCA 370. 896. Caso Bell 024, call Recife now 125.45 if a neighbor 133.65. 545-1865, report Chicago Z24. Boa noite. Bye-bye. Boa noite, no meio, estabilizou no ILS. Boa noite, no meio, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 2895, boa noite, no meio. Boa noite, no 86, tá no ILS, visto 0 visual. Por no 86, chame torre, 118, decimal 95. Confira, 118, 95, no 86. Oi, Salvador, muito boa noite. Bom dia, vou no 86, tá visual baixado travado, final da 10. Bom dia, no 86, livre pouso na 10, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 2. Pouso autorizado com 1012, boa noite, no meio. É, confira o seu voo. Voo no 7 no 4, afirmativo. 125 decimal 45, alterna, 133 decimal 65. Salvador, Pontinelli 25, é o ano acionado para o táxi, POB 08. Fiat, Pontinelli 2561, autorizado táxi no pátio de autoridades. No ponto de espera do pátio de autoridades, vai manter a posição e chamar a torre. 1118, decimal 95, o ajuste 10012. Tenha um bom voo. Ponte de espera 1895, Pontinelli 2561. Noito no meia, solo ao 54, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 29, no 8 no meia, obrigado. Dois, boa noite, posteira 2561, no ponto de espera do pátio, tá pronto, decorando a intercessão. Gente, linha, mantenho no 0. Mantenho no 0. decimal 9. Gol 1816, bom dia, taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, gol 1816. Uno, a linha decola da 1-0, vento 0,70 graus com 4 nós. Colagem autorizada para 2 melhor. No decolado 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2561. Para 2561, bom dia, contatada na decolagem, submantenha 360, sai da árvore. Sobe e mantém 360, Força Aérea 2561. Gol 1816, prossegue Alfa e Juliette até o portão 10. Vai seguir uma viatura Follow-me que está aguardando no portão 07 para conduzir até o portão 10. Sinalzinho, vai seguir o follow-me da posição 10, o gol 1816. Força Aérea 2561, no chão centro Recife, na frequência 135.3, alterna 126.0. 7135-3260, Força Aérea 2561. Salvador, boa noite, Tan 3520, estamos no portão 08, sentindo a informação Charlie para Aracaju, 190, por gentileza. Tan 3520, autorizado, Aracaju, o nível 190, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. A frequência do controle em 120.8, aciona o transponder 5412. Autorizado Aracaju no 190, decolada a pista 10, curva esquerda, perfil da Puca, transição Jamo. Vamos direto Aracaju. 208, controle 5412, transponder para o T3520. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, T3520. Amaremos 3520. Alô, Salvador, tá 3520, para o pushback acionamento no 08. Autorizado, tá 3520, chama táxi. Tá, valemos, táxi, tá 3520. Alvorada, 3520 para o carro. Tempo 69 bordo, 2 horas de autonomia, alterna. O 3520, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10, 12. Tenha um bom voo. Pátio 1, no Índia, 10. Obrigado, bom voo. Bom dia, autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Tri, via pós conforme a rota do plano. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge. A frequência do controle 120.8, aciona 5420. No 7, correto, chama pronto, puxa o bag acionar. Salvador, C3520, muito boa noite, próximo ao ponto 0, da pistão 10, pronto. Boa noite, 3520, a linha decola da 10, vento 010 graus com 3 nós. Autorizado, a linha decolar da 120, decolado 126, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito graças, 3, 520. Controle Salvador, muito bom dia. 3520 cruza 1300 na Pucajão. Então 3520, contato radar na decolagem, sub mantenha 190 saída PUC. Mantenha 190 na PUC, tá 3520. 13520, sendo centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna, no 33, decimal 65. 2545, 3365, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, no 3520. Certo, em fazer a missão de solo, após ataque.